Salve, estamos no ar, podcast Desobediência Sonora, edição 78, gravado aqui na Casa de Cultura Marginal, Zona Sul da cidade de São Paulo. Bom, nessa edição eu tenho o prazer de anunciar a entrevista com a banda Ravensbrück. E de trilha sonora também ficaremos com as Ravensbrück. Bom, para acessar todo o conteúdo do Desobediência Sonora, facebook.com/desobediencia sonora, o desobediencia sonora.milharal.org e o canal do YouTube Desobediência Sonora. Estamos aí de volta ao podcast Desobediência Sonora e nessa edição eu tenho o prazer aqui de anunciar a banda Ravensbrück. Gente, muito obrigado por terem vindo aqui hoje. Valeu, Fernando, pelo convite. É nóis, carinha, já tava aqui. Bom, de início eu queria saber um pouco sobre a formação da Ravens, como que ela ocorre. Então, a formação foi assim, a Juliana, a Nancy e a Thali já tinham a ideia de fazer uma banda. Eu conheci a Thali desde quando eu era bem novinha, 13 anos. E ela falou, ah, e tal, eu tô tentando fazer uma banda com a Nancy, com a Ju, não sei se você conhece, uma banda só de mina, e a gente queria chamar você pra fazer o vocal. Aí eu falei, ah, pode crer, é isso. E a gente marcou um ensaio, e foi. Nesse ensaio a gente já, eu levei uma letra, as meninas tinham uma base, e a gente já fez a nossa primeira música, que foi Condicionados à Prisão. E que era bem punk rock mesmo, ninguém sabia tocar. As meninas, só a Nancy que já tocava, tocou no Menstruação, e ela já sabia tocar, mas as meninas não sabiam tocar e a gente foi aprendendo mesmo junto. E a Nancy tocava baixo no Menstruação e eu tocava guitarra antes, né? A gente, tipo, inverteu no Ravensbrück. É, a Nancy tocava baixo e a Ju guitarra. Não, a Nancy a Ju tocava baixo, guitarra e eu toco baixo. Isso. No Facebook de vocês, vocês colocam a definição do som como hardcore oi. Essa musicalidade hardcore oi, eu queria que vocês falassem um pouco. Como que se dá? Quais influências para chegar no hardcore oi? Então, hardcore oi porque a gente ouvia oi hardcore, basicamente por isso. A Thalia é skin, a Ju também, skin punk, eu e a Nancy punk. Mas a gente sempre andou com skinhead e... Pra gente sempre ter influência de hardcore, do oi, e até no começo, quando a gente tirou o som do Cro-Mags de cover, a gente falou, ah, então por que a gente não colocar uma definição aí de hardcore oi? Não tem nenhuma banda que coloca isso, vamos colocar isso, hardcore oi. E aí ficou. Sobre as letras da Ravens, né? O que, que vocês falam nas letras? O que, que vocês escrevem? Então, a gente aborda a repressão que a mulher sofre. A maioria das músicas são feministas, a gente fala muito da luta da mulher. Dentro da subcultura também, a gente também tem que englobar a mulher punk, a mulher skinhead, a mulher negra, a mulher periférica, a mulher favelada, todo tipo de subcultura nas letras da música. Porque a gente acha que o feminismo não é só para um tipo de mulher, é para todas, né? Então, a gente fez a banda já pensando nisso, já pensando em fazer músicas que atingisse não só a mulher branca, mas a mulher negra, a mulher pobre, a mulher rica, todo tipo de mulher. Tem algumas músicas também que aborda, tem uma música que chama Pedofilia, que aborda a exploração das crianças. E tem uma música que chama Liberdade Perdida, que na época tinha um amigo meu que ele estava preso e ele, por cartas assim, Ele mandou cartas falando que tinha uns carcereiros lá estranhos, que os caras eram careca, que usava suástica e que a comida era estragada e tal. Aí eu tive a ideia de fazer essa, uma música falando disso, né? Que é uma coisa que ele vivenciou, que ele me mandou assim, aí aborda esse tipo de coisa também, né? Cárcere, até o nome da banda, né? Tipo, Ravensbrück. E já pegando isso, da onde que vem o nome Ravensbrück? Se vocês já sofreram algum tipo de ameaça sobre o nome? Então, o nome Ravensbrück na realidade foi ideia da Juliana. Ela falou, ah, por que não Ravensbrück? E a gente falou, o que, que é isso? Porque até então eu, por exemplo, não sabia o que, que significava isso. E é um campo de concentração, era um campo de concentração onde ficava apenas as mulheres. E a gente resolveu colocar Ravensbrück para homenagear as mulheres que sofreram dentro do campo de concentração e que lá morreram, né? E esse nome já por causa desse nome, a gente já foi denominada nazi. A gente ficou sabendo recentemente que existe uma banda americana, né? Não, é uma banda de... É uma banda black metal. Black metal da Noruega. Da Noruega, nazi. E esses caras, eles... chama Ravensbrück, a banda também. Esses caras, eles descobriram que a banda existia antes da gente descobrir que eles existiam. E eles escreveram pra banda, escreveram... ameaçando a gente, falou que a gente não era o verdadeiro Ravensbrück, que o Ravensbrück era o nome nazi, e que se a gente era tão antifascista, por que a gente usava esse nome? E que era um conselho amigo a gente mudar o nome da banda, porque Ravensbrück era deles. A gente não era o verdadeiro Ravensbrück. A gente recebeu ameaça de vários fãs da banda, a gente teve que ficar banindo todo mundo, porque ficavam entrando na nossa linha do tempo. Teve que tirar todas as fotos de som e ficavam escrevendo em inglês lá, tipo, ah, this is not real Ravensbrück, tipo, vocês não são o verdadeiro Ravensbrück é aquele que é daqui, não é nada. E a gente falou pros caras, não, a gente colocou com o intuito de homenagear as minas que sofreu o bagulho, a gente não vai mudar o nome da banda por causa de vocês, mano. Foda-se vocês. Foi isso. Bom, então ficamos com mais um som do Ravensbrück. Valeu! Estamos aí de volta. Bom, gostaria de saber um pouco sobre a formação da Ravens, desde o início até hoje. Quais foram as modificações, o que, que rolou? Ah, então, a nossa guitarrista, ela acabou viajando pro Japão para estudar. E aí a gente tocou um tempo com a Angelita. Ela ficou tipo quebrando um galho pra gente. Mas era só em alguns sons. Alguns sons, porque é muito pesado, porque ela já tocava no Rato Fabiosa, estudava, trampava. Não dava pra ela colar em tudo. Aí a gente chamou a Carol, mas a Carol estava aprendendo a tocar. Como ela demorou muito para aprender a tocar, a gente acabou chamando a Ellen. E agora tá aí, a Ellen vai continuar mesmo quando a Nancy voltar. A gente tá aí com plano de tocar com duas guitarras. É isso. E sobre as apresentações da banda do início até hoje, por onde vocês passaram? Quais as apresentações que vocês gostariam de pontuar como mais marcantes? Meu... A gente passou pelo CCM, pelo CCM, e por Sorocaba, e por Itu, e por Santos, e pelo CCM, mano. Não, a gente já tocou Curitiba, a gente tocou Sorocaba, Curitiba. Itu, Santos. Deixa eu ver o que mais. Ai, agora deu um branco. Ó. É, tirando São Paulo, né? São Paulo foi várias regiões. No CCM. Não só no CCM, né? A gente tocava na Casa Mafalda. Na Cursino. Na Cursino, no Bar da Diniz, até no... Lá no Noise. Não. Mas é isso. Acho que o show que eu mais... Um dos que eu mais gostei foi em Curitiba. A aparelhagem tava muito boa. A galera parecia... Não sei, acho que eles curtiam o som de verdade. Que eles agitaram pra caramba. E foi mó legal, assim, ó. E um dos sons... De Sorocaba também, foi muito bom. De Sorocaba foi o melhor som, eu acho. Foi legal que tinha uma galera diferente, assim, mas que já conhecia a banda. E é mó legal, cara, quando você vai tocar, você não conhece ninguém. Aí você chega lá, todo mundo sabe cantar, ficar lá, é mó da hora. E o da hora do som de Itu é que não tinha bateria e as meninas montaram uma bateria lá com um monte de pneu, caixa, um monte de coisa, tudo improvisado, mas deu certo, as músicas ficaram da hora. Ficou bem bacana, assim, ó. Não tinha instrumento, as minas demoraram muito tempo pra procurar os instrumentos, aí no dia não chegou, elas falaram, não tem instrumento. A gente falou, mano, vamos montar essa bateria aí nas caixas aí, montar com um monte de pneu, aí deu certo. Foi da hora. E vocês, sendo do contexto skinhead, também levantando a bandeira feminista, vocês sofrem algum tipo de boicote, algum tipo de... Qual é a relação nesse meio aí? Então, o Ravensbrück acho que deve ser uma das bandas mais boicotadas de São Paulo. Boicotam a gente pelo nome, ser Ravensbrück, boicotam a gente por a gente ser skinhead. A gente já... Eu lembro de uma vez que a gente ia tocar com um grupo cubano, né, de mina, e os anarcopunk falaram pras minas... Que era pra elas tomarem cuidado, que a gente era pilantra e tal, as meninas cancelaram o som. E a gente já passou por várias desse tipo de coisa. Teve até um som em Curitiba que a gente ia tocar, cancelaram o som inteiro porque a gente tava envolvido. Teve um coletivo lá que falou que a gente colava com pilantra e tal. E aí foi boicotado. Bom, ficamos então com mais um som da Ravens. Valeu! De volta. Bom, vocês falaram sobre terem tocado bastante na Casa de Cultura Marginal. Então eu gostaria de saber qual a influência da Casa de Cultura Marginal na banda, na Ravens. Então, a influência é toda influência, né? O nosso primeiro ensaio foi lá. A gente se conheceu. Eu conheci a Nancy e a Ju lá. Só conheci a Thali. E a nossa influência, ela foi muito grande lá. A gente aprendeu muita coisa, desconstruiu muita coisa. Criou muita coisa e foi muito importante a colaboração do CCM com a banda, assim. Acho que se o CCM não existisse, talvez a banda também não existisse. É, e com o CCM a gente teve mais uma vivência coletiva e tal, e isso ajudou muito, assim, pra banda. Porque eu já tinha tido banda antes da Ravensbrück e, meu, era uma coisa chata, assim, sem ensaiar, as meninas estavam lá com cara de bosta, sei lá, tá ligado? E não rolou, e no CCM a gente conseguiu isso, conseguiu se aproximar bastante, assim, isso foi muito legal. Uma das coisas mais legais do Ravensbrück é porque, além da gente ir ensaiar, a gente ia pro ensaio e, sei lá, tinha acontecido uma bota no seu dia, você tinha alguém ali pra conversar, entendeu? A mesma coisa com as meninas, né? Tinha acontecido alguma bosta no dia delas, elas trocavam com você, entendeu? Então você tinha uma pessoa pra você chegar e trocar ideia. Que é uma coisa difícil de você poder se abrir. E a gente teve essa liberdade, a gente criou laços muito fortes. E para 2015, o que, que vocês estão planejando com a volta da Nancy? Essa formação nova aí com duas guitarras, pretende gravação, lançamento de material, como é que tá? A gente gravou umas 12 músicas, só faltou lançar mesmo, aí a gente quer ver se lança isso o mais rápido possível. Porque a gente gravou em fevereiro do ano passado, não lançamos até agora. E aí a gente quer mesmo lançar esse material primeiro, depois pensar em fazer outras coisas. A gente já tem músicas novas pra gravar, mas só mais pra frente, depois de lançar essa demo. É isso. Com a volta da Nancy vai tudo ficar melhor, porque ela é foda, eu sinto muita falta da Nancy. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, mas antes, abro o microfone pra vocês falarem o que quiserem e passarem também todos os contatos da Ravensbrück. Valeu. Acho que assim, a gente é uma banda punk, skinhead, libertária, feminista. E é foda que a gente tá no Brasil e a gente é boicotada por gente que mora no Brasil, mas se vai pra gringa, cola com skin também. Que na gringa não tem essa de você não colar com skinhead. Então os caras vão lá e tocam com os skinhead lá, mas aqui eles ficam boicotando a gente. É uma coisa foda, assim. Mas isso não vai fazer a gente desanimar da nossa luta. A gente tá aí. E é isso. Valeu, Fernando, por ter chamado a gente. Facebook é www.facebook.com/Ravensbrück. Tem o Bandcamp também. É do coletivo. Se você pesquisar Hardcore Sem Pátria, o Bandcamp aparece lá. É isso, valeu, Fernando. É isso, valeu. E resistência aí, sim. Alto, continua. Valeu. Valeu, Fernando.